medo, as perdas e solidão. Somos impedes a morte todo dia, por amor a ti. Somos a geração que se levanta e nunca vai desistir. Nunca, nunca. Agindo, Deus quem impedirá. Agindo!